O seu diálogo chega muito aos médios, e normalmente esses médios que vivem com esses espíritos, apóstolos, espíritos, acabam tomando conhecimento. Ah, Entendeu? Então esses espíritos acabam procurando um diálogo isso. para que se realize aquele trabalho espiritual de esclarecimento, etc. Na verdade. Então assim, os teus espíritos escolhem as pessoas certas que vão, digamos assim, estar trabalhando naquele diálogo, porque no fundo aquilo ali alguma pessoa vai aprender com aquilo. Nossa. Entendeu? Pode ser mais um esclarecimento diferenciado, um conhecimento diverso, mas para cada pessoa um conhecimento é válido. Então, tem pessoas que não vão acreditar no que estou dizendo, mas vão acreditar no que outro disse totalmente diferente do meu sobre que banda. Respeitamos. Não é verdade? Então os espíritos acham válido isso. Então essa Maria Mulambo chegou às sete facadas e disse que seria muito bom para que esclarecesse esse mundo dos espíritos que estão do outro lado da banda. Para tirar muita visão negativa, tirar muita visão fantasiosa, muita superstição, muita crendice que o povo tem sobre esses espíritos. E mostrar um pouco do que eles são, de forma clara e sem enganação. Como é que você te fala, cara, que trabalha, não vai ficar enganando ninguém para desenrolar, né? Caramba! Ela vai dizer o negócio na sua cara, que é pra ela, pouco importa o que você vai pensar. Ela vai dizer, é assim, assim, assim. Quer fazer? Fazemos. Mas, cada um com suas obras. São leis universais. Um espírito que diz que não tem isso é porque ele está querendo enganar ou é muito retardado. Tá querendo meter o louco, né? Assim que a gente fala. Os homens da terra falam também. Sim, Tá querendo meteu louco. meter o louco. É a melhor forma de expressão que você fizer essa. Eu Querendo aprendi meter essa. o louco pra cima de mim, dizendo que não existe lei kármica, que não existe nada disso. Então tá bom, então. Então tá, então ele reencarna para aquilo. Para fazer graça na Terra, ele reencarna com um objetivo. Sim. Vou assim. Sua missão não está traçada nem por luz, nem por telas, porque você tem contato com todos eles. A sua missão foi traçada por você mesmo, independente disso tudo. Você foi um espírito que escolheu estar entre todos e evoluir com todos. Foi esse o seu objetivo. Você não ia discriminar nem aquele que diz ser inferior, aqueles que julgam ser inferior, nem aqueles que dizem ser os mais superiores. Porque você ia levar o conhecimento para todos, independente da luz e das trevas. O que importava para você era o esclarecimento. O que importa para você? Falando sobre o oráculo agora, porque já que entrou nessa questão, a gente estava jogando, vamos falar um pouco sobre o oráculo. Vamos. Joga tarô, joga isso, joga abuso, joga isso, aquilo. Cutu um catiço. Cutu ele muito bem. Se afiniza com ele. Procura perceber. Vai ser a mesma coisa que você faz na tua vida. Sabe, acenta um catiço, faz ele, não precisa você ficar alimentando, fazendo ritual pra ele, só acenta ele, dá de comer ele, faz certinho. Você vai ver que o negócio vai te responder, se fizer com a pessoa certa, vai te responder da melhor maneira, você vai sentir, você vai, mesmo que seja telepaticamente, você vai ouvir o que é pra ser falado. Boa. Porque o espírito vai irradiar tão forte por você que vai falar os problemas da pessoa e você vai orientar. Isso, assentar, é uma coisa que o senhor faz, por exemplo, é coisa de Kimba. Coisa de quimbanda, mas também tem o candomblé, Tem. casa de umbanda que assenta, cada um tem a sua forma de assentar o seu Exu, né? Não é Depende. só na quimbanda que assenta. Depende Então, do médico, né? depende do médico. Eu quero assentar meu Exu, tem que ser com a pessoa certa. Claro. Como que é essa pessoa certa? A pessoa que fala coisas que não tem como saber. Ah, mas eu fui procurar um pai de santo, o que ele falou? Então, chega aqui. O médico pergunta, o que o pai de santo falou pra você? Ah, ele falou que estava precisando tirar uma hemorragia, assim, mas ele falou algo pessoal da sua vida? Não. Então, você foi trouxa, né? Nossa. Acreditou. Me liga assim. não falou nada que tinha a ver com a tua vida, como que tu vai acreditar no negócio do cara que tá falando isso e aquilo? Verdade. Então, se ele falou algo pessoal da tua vida, é porque realmente ele tem espírito do lado e tem axé. Agora, se ele não falou nada, aí ele desconfia. Agora, não é porque falar algo pessoal da tua vida também que vai. Ah, ela falou umas coisas assim que realmente bateram. Tem muita gente que joga pra vários lados. 50% bate. É, 50% bate. Tem que ser coisa profunda, você tem que sentir o espírito lá. Que nem as suas entidades. Nossa. Não tem como alguém. Ah, não é um problema que você vai jogar e falar assim, ah, isso pra mim tá fechado. Isso aquilo ali tá assim, não, não é assim. É uma coisa, um nome. Como é que uma entidade vai adivinhar um nome? Existem teus molando da lixeira, a única. Olha. Como é que vai? Não tem como. Tem que saber o que tá falando. Tem. Entendendo? Tem que saber o que tá falando. Dentro daquele contexto, porque aquele contexto que o senhor falou foi eu que invoquei. Sabe, às vezes o médico cria todo mundo para chegar naquele nome que ele sabe poder falar. Né? Não vem do consulente. Então, nesse caso, foi eu que criei o contexto e tudo. Aí o senhor falou assim: é, aconteceu, alguém veio falar comigo e tudo. Porque eu que invoquei aquela informação. Você trouxe o assunto à tona. E no caso, eu respondi a sua pergunta. Eu não fui exibir uma coisa lá. Isso, porque daí teríamos indícios que realmente. Ah, eu já sabia. É, que... Ele quis botar aquilo ali da evidência. Você que perguntou, eu respondi. Isso, que claro. Que no caso não foi nem eu, foi a entidade que foi falar com a Dona Sete, porque é burro dia, senão dá tudo junto, né? Claro, claro. O nome da lixeira. Então. Seu Bel, já estamos de novo no final. Passa rápido, né, esses tempos. É. Mas a gente continua conversando depois. É, essa nós finaliza aqui. Sim, depois a gente continua. Eu e você só. Opa! Aí sim. Aí eu te passo mais coisa que não pode falar agora. Tá certo, então. Quero... Pra você ter um pouco de compreensão sobre a nossa quimana, principalmente sobre as divindades da qual a gente fala. As três principais é a morte, a serpente, o dragão. Oi. É, então, cada quimbandeiro que vai ser consagrado, ele é consagrado. Mas peraí, você já está falando? Não, ainda não. Ah, tá. Então, esse todo mundo pode ouvir. Esse. Tá bom, mas... Eu sei o que estou fazendo. Então, beleza. Eles são consagrados. Não é toda a quimbanda que é assim, pelo menos a quimbanda que eu mostrei pro meu filho, pro Tata, no caso, né? É. Eles são consagrados a essas forças caóticas da natureza. Depende, cada quimbanda tem um nome que você que a pessoa vai dar para aquilo, né? Então, dentro da nossa quimbanda é assim. E a nossa quimbanda acredita que tudo que é força de magia pode agregar. Ah, mas o orixá, isso aqui não serve pra nada, essa palhaçada. O orixá pode servir pra muita coisa. E muito bruxo, que é bruxo mesmo, sabe reconhecer isso. Agora, quem não é, aí xinga aí, de fama, não sabe reconhecer a força da natureza. Um bruxo de verdade tem que saber reconhecer. Embora às vezes ele não cumpra, ele tem que saber que lá existe. Ele tem que ser humilde pra falar. Porque lá existe aquela força. Existe, levanta, mas tem que ser culturada da forma certa. E a forma certa, pelo menos na minha visão, é a forma mais tradicional, que é a africana, se for para falar de orixá. Ah, mas eu vou no candomblé e a minha vida não anda. É porque não está culturando da forma certa. Porque se estivesse culturando da forma certa, que tem que ser cultuado, tua vida estaria assim. O que eu devo fazer? Buscar alguém que tenha o conhecimento necessário e o axé também. Porque o conhecimento pode ser comprado. Você pode pagar para um pai de santo te ensinar tudo o que você quiser aprender. A assentar orixá, a assentar Exu, a fazer feitiço e seguir. Você pagando, você tem tudo. Mas o axé para fazer a terra levantar, o negócio andar, tem que ter bruxaria na mão. Depende disso. Se você tem dinheiro é uma coisa. Agora, se você tem dinheiro e bruxaria, tudo certo. É assim que funciona. Pro jogo na realidade para quem quiser aprender. Quer ser bruxo de verdade? Prepara o bolso. Mas vá com a pessoa certa. Que é a pessoa que te mostra pra chegar. A pessoa que não te mostra, essa você cai fora. Porque você tem que se espelhar no seu sacerdote. Você gostaria de ser igual ao seu sacerdote? Ser um cara que não adivinha nada, que não sabe nada, que não faz a sua vida andar? Putz, verdade, né? Se a pessoa para pra pensar assim. Se espelha, a vida do seu sacerdote tá andando pra frente? Não, tá toda parada. A vida do seu sacerdote familiar tá andando pra frente, tá toda parada. Pensa que amanhã você vai estar igual ele. Aquilo que ele fala fica dentro da zona de conforto ou. Ou fala espiritual. Ele é uma pessoa que atravessa a matéria, ele vai para o espiritual e profundo o negócio e faz, mostra para você que algo espiritual que está ali, ele fica naquela. Você tem um caminho assim, você faz assim, isso e aquilo, né? Mas pode não ser. Mas pode não ser. Mas outra coisa que eu vou dizer para você. Sim. Não é porque é médico que é bruxo. Olha aí. Pode ver, pode ouvir. Significa que é bruxo. Realmente. Pode ver espírito, pode ouvir, pode ser uma incorporação muito forte. Não significa que é bruxo. É um indício que tem caminho para bruxaria. Sim. Mas aí você, o cara adivinha, tá. Então vou ver o conhecimento dele. Conhecimento aqui, ó. Ó. Ganga. Ele tem bruxaria, tem assentamento. Pode ser um médico, pode ter nascido médico, tem espírito e tudo, mas não significa que ele manipule magia. É aí que você já passou dessa parte de ele realmente ser um bruxo, que ele realmente mostrou pra você que é um médico bom, que aí ele vai mostrar a bruxaria pra você. Uau! Tá entendendo? Então, o primeiro passo, o cara tem que ter um conhecimento, tem que ter uma. Mostrar pra você que ele tá sabendo o que tá fazendo. Demonstrou pra você isso aqui tudo, é a coisa física, né? Sim. Ele mostrou pra você que tem assentamento, tem coerência, isso daquilo que se ele. E você tem que ouvir pelo que ele diz, que ele fala. Se ele fala que faz tudo, você tem que exigir tudo. Se ele fala que faz assim, você tem que exigir que ele faz assim. Então você tem que entender. Cobrar na proporção permitida. Mas eu falo com o diabo que eu curto isso, isso e aquilo. Tá certo, tá na merda, né? Eu recebo o próprio Lucifer, recebo o próprio Exu Lucifer, o próprio diabo, um anjo que caiu do céu. Tem muito médico que mede essa, meu filho. E a vida está toda descambada, fazendo um culto dele, fazendo a geladeira de um cômodo. Aí você se pergunta, será que tem medo? Será que aquilo não é uma fantasia que o cara está criando? Então, seja mais realista. Você pode ser realista com os espíritos sem precisar duvidar. Seja só um pouco mais realista. Ou sem precisar duvidar ou desafiar, né? Exatamente. Você pode ser realista com os espíritos sem a necessidade de você desafiar ou duvidar deles. Amém. Pode falar, meu, se você diz que tem um diabo, então você tem que mostrar que você tem um diabo. Ou seja, o resultado disso. Né? Exatamente. O que esse diabo faz na sua vida? O diabo me dá dois contos para morar e para viver e é isso. O que está acontecendo com o diabo? Tem alguma coisa errada com esse diabo. É. Tem alguma coisa errada. Agora, não significa também que a pessoa às vezes tem prosperidade. Mas eu vivo muito bem porque o diabo me deu. Às vezes a pessoa tem uma graduação, teve uma família muito boa e se envolveu com a magia. É. E pode dizer que aquilo ali, né? Então você tem que olhar todo o contexto. Porque que nem um bruxo, como esse daqui que vive só na magia e faz o que faz e mostra para você a condição que ele tem, lembra? Digamos, se você observou pela cara, por tudo, claro. É uma pessoa que está inventando o que faz. Nossa. Que vive daquilo que faz, que o Exu responde no ato e ele vive honestamente, ele não engana ninguém, ele não mente para ninguém, a pessoa chega aqui, ele vai lá, faz um feitiço, ela paga e dá tudo certo. Não, a pessoa está tranquila, né? Tranquila, sem vício. Sem vício nenhum, né? Porque a pessoa chega normalmente e um médico normalmente não deixa fumar, o médico também está fumando o dia inteiro. Sempre botando, meu filho. fumar o dia inteiro. Ou vive com ansiedade, querendo conquistar alguma coisa, ou fugir de alguma situação, ou entrar logo em outra, não tá ali tranquilo. Exatamente. Então, assim, o médico não tem vício de bebida, não tem vício de cigarro, não tem vício de nada. Quem fuma são as entidades e bebe as entidades. E olha lá, né? Porque ele bebe direito. Não precisa dessa loucura toda de beber, xancar e fumar o massa inteiro. Claro. É uma energia que a gente manipula. Que assim seja. Não é uma. Né? Nós não somos vampiros. É. Tem entidade que manda que é feiticeira e é vampira. É. Vocês têm uma sabedoria fatal, né? Mas ainda. Tem entidade que bebe, faz o negócio acontecer. Mas bebe, fuma. Leva o médico pro buraco rapidinho. É. Não tem como ser essa menina, não tô vendo aqui, ó. O médico. Caramba! Tem entidade de pimbora que é assim. Tá pouco se lixando, o que é uma bebê? A gente não. E eu quero descer muito nesse corpo, quero descer muito nessa matéria, quero envelhecer aqui, ó. Fazendo feitiçaria aí, protegendo o meu médico que tiver que vir, protegendo o que tiver que vir, fazendo feitiço, abrindo o cabelo público, ganhando dinheiro pra minha casa de forma honesta, porque eu sou justo, eu sou honesto. Olha. É isso que eu peço. Se você quer um trabalho meu, eu faço. Eu vou fazer certinho pra você. A paga certinho eu vou fazer. E é isso, eu vou trabalhar honesto. Não é uma coisa que você vai fazer e não vai voltar. Não vai ter nada. Não vai, não. É porque seu caminho não tem isso. É porque não foi permitido ainda pelo seu eixo. Começa a piada, desculpa. E muita coisa que o povo coloca também. Vou falar um pouco, sério, porque é um banda. Se falar dentro do candomblé, dentro da região. Ah, seu caminho não está andando porque você tem. Você está com cobrança de santo. Ixi. Você está faltando obrigação. Então quer dizer que se chegasse um famoso na casa daquele pai de santo cheio de dinheiro, da pataca, chegasse lá e falasse assim: olha, eu não quero me envolver com religião nenhuma, só quero fazer isso acontecer. Vou pagar tanto. Você faz? Eu duvido que o pai de santo não ia falar, eu faço. Claro que a gente faz, eu duvido se ele ia colocar a obrigação de santo na frente. Não ia colocar. Uhum. Mas para os filhos, coitadinhos, ele coloca. Ah, tem que fazer a obrigação de santo, é por isso que não está dando certo. O orixá realmente pode realmente ter uma cobrança espiritual sobre a vida da pessoa. Mas não é dessa forma assim. E o médium saberia dizer isso antes de aceitar o trabalho. Então você vai. Fazer um santo para raspar e tudo, para viver, sendo o seu caminho fechado por uma cobrança espiritual, que lógica tem isso. É mais fácil você ficar fora da religião e fazer trabalho para abrir seu caminho, que você tem que ter cobrança. É. Ou o próprio médico dizer assim, tu quer que abra o seu caminho. Eu não vou aceitar o trabalho para depois te falar que não pude abrir o caminho porque o orixá não permitiu. Já vou falar agora, não vou pegar porque o orixá não permitiu. Exatamente. Ah, pai, mas não funciona assim. Eles cobram o primeiro trabalho, faz o e-boy e depois dizem. É isso que você está querendo dizer, né? Isso. Depois diz que o santo não aceitou, que o santo está cobrando a obrigação. É, mas primeiro eles ganham deles, né? Eles não são bestas. Por isso que eu estou pedindo a todos que estão ouvindo, estudando com a gente, tenha discernimento. Discernimento, entenda. Venha para a realidade, cai na real. Está sendo enganado, está sendo fazendo papai de trouxa. Que não assim. Pode ser assim. Tem que ser esperto nesse povo. Oh. Tem que ser o olhar aberto. Não abaixa os olhos, não. Fica com o olhar aberto. Abre bem a cabeça, entenda a realidade das pessoas. Entenda que o cara quer ganhar um dele nas tuas costas. Que ele está dizendo que ele fez o igual primeiro, para depois dizer que você tem a obrigação de santo, aí o negócio está errado, né? Se ele fez o igual é porque o jogo respondeu que era para fazer o igual. Então como ele vai confundir depois? O negócio é que eu, é assim que funciona, né? Eu estou passando para você o que o povo mesmo, mais ou menos, traz na minha mão para ir fazer o erro. Né? Porque aí o povo não acha mais solução lá e vai queimando, né? Aí ele fala até assim, ah, eu andei na queimada por aí. E não deu certo também. Mas quando chega na minha casa, né? É diferente a conversa. Porque aí eu falo que as coisas da vida da pessoa no mundo do médium, e a pessoa fica assim, né? É um jogo diferente. É. Porque o médium, ele... E não era pra ser a exceção. Era o de exaltar, claro, o que acontece. Não estou querendo exaltar ninguém, querendo jogar a realidade, porque nem tudo é assim. Mas assim, a pessoa chega aqui na casa e eu falo pro médium, ó, pro Tata, acontece isso e isso. E depois ele vai conversando com a pessoa, ele vai jogando e vendo o que acontece. Enfim, vai dialogando, né? Mas eu falo, é esse o problema. Existem muitos problemas. Então, as pessoas saem aqui pelo menos. Só que é aquela coisa, né? Muita gente acha que, um exemplo, uma amarração é uma coisa simples, é uma coisa que com uma vela resolve. Às vezes não. Com uma vela é possível resolver. É possível, com o poder mental de uma entidade muito forte, sim. Mas raros extremos, raros casos. Mas eu quero uma amarração. E por estar quanto mais escasso o bruxo, mais um pouquinho a mão fica mais cara, né? E aquele bruxo também investe em conhecimento, investe em tudo. Então, é assim que funciona. Ah, tem muitos casos que procuram porque pedem preços absurdos e não fazem nada. Então, cada casa é de uma forma. Mas as pessoas têm que entender que um feitiço de magia negra vai sangue, vai bicho, vai um custo, pelo menos de material, muito alto. Digamos assim, posso falar valores, meu filho? De um custo de magia negra para uma amarração comum? Pode. Uns R$400. Dá para fazer um feitiço de material. Só que a pessoa tem que entender que é karma que acarreta para o médium, é energia que vai dele, é ectoplasma que vai dele, é força que ele vai ter que cortar, é bicho que ele vai ter que sacrificar, é um monte de coisa. Então a pessoa acha que por uma raio, tá muito caro. E não é assim que funciona. Tem que entender que é uma feitiçaria de verdade, que se o cara às vezes está falando que vai fazer a feitiçaria, é porque ele vai gastar com aquilo. Mas isso, como eu disse, entra dentro do contexto de você entender. Entrar numa casa e não ser tapeado. Procurar ver se realmente o cara fala coisas coerentes, fala coisas sobre a sua vida, mostra que é um bruxo. E se precisar, se você quer fechar realmente um trabalho, peça para ele uma prova. Se você quer realmente fazer um trabalho, só que assim, se ele te cobrar por essa prova, não se ache que você não... Nada, cai com uma peça absurda, vamos supor, R$100, uma consulta. Falando de valores mesmo, para as pessoas, eu quero explicar bem, quero esclarecer bem. Né? Supondo que você vá lá e pague R$100 para ele te dar uma prova de que algo espiritual existe na casa dele. Colocando lá R$100 e preço mais, R$5, R$10, preço mais baixo. Só para você estar ali. E para ele estar com a energia dele, porque ele vai ter que fazer um sacrifício, então que manda ele colocando uma situação na casa dele. Então ele vai te mostrar que espírito existe. De alguma forma ele vai fazer alguma coisa acontecer para que você entenda que o espírito existe. Então, através daquela prova, você vai ter a, digamos, confirmação que o espírito existe naquela casa e que ele pode resolver teu caso. Não há problema nenhum em pedir uma prova dessa para os espíritos. Ah, mas você está duvidando, você está desafiando meus poderes, capaz. Pois é. Muitas pessoas agem assim. Mas porque os bruxos antigos faziam as coisas acontecer, porque hoje não pode. Qual que é a diferença do passado para hoje? Pois é. Você sabe me dizer? O que é a vibração da Terra? Não, hoje o pessoal está mais preguiçoso. Conhecimento, esforço também, porque o pessoal antigo se esforçava mais. Ah, porque também, eu acredito, o senhor saberia dizer, se esforçava mais, porque também era colocado mais à prova. Mas eu não falo essa prova que as pessoas fazem com o Exu de cargo de vir e brasa de fogo. Não, mas do resultado, o senhor sabe. E eu também digo o seguinte, que pessoas em transe hipnótico conseguem fazer a mesma coisa que uma entidade de repente incorporada num transe mediúnico andando por um cargo de vir e brasa de fogo consegue. Oh! Claro. Porque se uma pessoa em hipnose não consegue materializar algo pra você. Resultado da vida. Abertura de caminho. Mas antes disso acontecer, a pessoa tem que fazer um trabalho. E muitas vezes tá, a enganação tá aí, a pessoa faz o trabalho, espera e não acontece. Então eu tô falando antes desse processo, da prova mediúnica, de que o cara realmente está com incorporado, o cara realmente está com espírito. Uma pessoa hipnose consegue andar em carne de vidro, pode se cortar, mas não vai sentir nada. Uma pessoa hipnose consegue andar em brasa de fogo sem sentir queimar. Ela se torna insensível a qualquer dor física. Mas uma pessoa hipnótica, em um estado de hipnose, não consegue adivinhar fatos sobre a sua vida. Saber coisas pessoais que você vivenciou. Saber, digamos assim, de informações que você teve por aí. Ela não consegue ter esse acesso. Uma pessoa em estado de hipnose. E uma pessoa que está em hipnose não consegue também o fato de materializar forças. Fazer com que ela se torne audíveis. Seja materializadas, enfim. Não consegue. E pessoas em estado de hipnose também não conseguem. Então aí você vai fazer o feitiço. Aí o negócio acontece. Aí você pode falar, foi o feitiço ou foi uma coincidência? Mas se o bruxo consegue resultado com todo mundo, fica uma coisa estranha. Claro. Ah, mas esse cara faz uma culpa para todo mundo e as coisas que ele faz dá certo, porque tem alguma coisa por trás. Ele faz realmente feitiço, manipula realmente, influencia pessoas, faz com que as coisas dê certo, escraviza. O ser humano é fácil escravizar. O ser humano é fácil escravizar, sabe por quê? Por quê? Porque para você escravizar alguém, ela já tem que ser escrava de alguma coisa. Pô, fala de novo isso aí. Para você escravizar alguém, ela já tem que ser escrava de alguma coisa. Pô, mandou bem. Escravo do dinheiro, escravo do sexo, escravo do cigarro, escravo da bebida. Da vaidade. Da vaidade. Do orgulho. Eita. Para você escravizar alguém, para você escravizar um espírito da mesma forma, você vai escravizar ele de alguma coisa que você vai pegar. Nossa. Entendeu? Porque se o espírito chega para mim e fala assim, igual já aconteceu, né? Dizer assim, te dou todo o dinheiro do mundo, só me deixa ser o guardião desse trabalho. Enganadores. Espíritos gostam de brincar e médium também adora essas histórias, principalmente consciente, né? Tem médium que adora isso. E se eu tivesse a vaidade de querer a proteção, de não confiar, se eu precisasse de alguma coisa, de alguém que eu não acreditasse, você que já tem um coração diferente das pessoas, porque sabe o que chamou a atenção dos espíritos para você? O fato de você não ter no seu coração, pelo menos eu observei muito isso. Sim. Você não quer fama. Não. Você não está fazendo esse projeto aí, esse trabalho teu, para não ficar famoso, quero eu. É. Tanto que você vem para o negócio. Você trabalha para os espíritos. Você realmente não. Você não vê aquela coisa, eu vou fazer eu aparecer. Ou eu vou ganhar com aquilo, né? Você podia aparecer. Sim. Ao invés de colocar outros espíritos, enfim. É. Ou então sempre colocar o seu nome, colocar lá as coisas. Não, você está atrás do negócio. Mas você está sendo a porta para que muitos espíritos tragam esclarecimento. Eu não vim aqui hoje, meu filho. Sim. Para passar a visão sobre ser mal, sobre fazer queimadaria, sobre fazer feitiçaria, sobre fazer bruxaria, fazer magia. Eu fiz um acordo com o seu Tiriri. Opa, vamos ver. Fizemos um acordo. Eu vim passar esclarecimento de queimada. Esse foi o acordo. Eu não vim passar minha visão pessoal. Eu vim passar o certo. Sete facadas também. Eu vim passar o certo. Fizemos um acordo, tá entendendo? Sim. Esse acordo que nós fizemos, você pode chamar de acordo ou pacto. Sim. Isso vai trazer muita pressão para nossa casa. Olha. Que buscam esclarecimento. Que buscam a ajuda correta, as coisas certas. Que não querem mais ser enganadas. Que querem ver algo de verdade, de fato. Que muitas vezes querem só um pouco de entendimento sobre tudo isso que é espiritualidade, sobre o que acontece com elas. Claro. Então nós fizemos um acordo. Tá? Você vai trazer Kimbanda, Chutiri. Chutiri é uma entidade muito séria e muito direta, entendeu? É. Ele chegou e disse, tá? Você vai trazer Kimbanda, nós já temos Kimbanda no nosso diálogo. Tá? Então você quer trazer o que pra gente? Chegamos e dizemos, nós vamos trazer o esclarecimento sobre a nossa casa, sobre a visão que nós temos sobre a Kimbanda. Esse esclarecimento vai agregar tal que vocês têm a mostrar. Isso, isso, isso, isso. Vocês vão ser sinceros, vão dizer tudo que você, tudo que você, muitas vezes, muitas casas, esconde debaixo dos pães. Senhor, vamos. Olha. Vamos aceitar o desafio. Que a gente vai contra a maré, né? É. Pra falar tudo que a gente falou aqui, tem que ir contra a maré. Tem que chegar e dizer o verbo. Ser sincero. Sim. A gente podia dizer, ah, não, você tá assim, não. Não, a gente veio e disse a verdade. É. Do aqui do erro. A gente veio e teve que dizer a verdade. Esse foi o nosso compromisso. E se eu te lhe disse que por onde ele andou, ele ia sempre mandar um médico para essa casa. Oh, que legal. É bem assim que ele disse. Mas é... Por causa do esclarecimento, por isso você acha que eu sou de manhã? É. Eu ia esclarecer o lar. Explica de novo essa pergunta que você fez. Tem gente que gosta da Kimbanda. Não se adaptaria a outro lugar, mas que é um lugar esclarecido. Se eu te dirigisse, se você mostraria a Kimbanda dessa forma esclarecida, da forma que a visão que vocês têm, por onde eu andei, eu vou trazer um médico para vocês. Vou trazer uma pessoa que precisa desse esclarecimento, dessa compreensão. Não que as outras sejam erradas, mas que a visão de vocês vai agregar muito por onde eu passei, por onde eu vi que médios necessitavam dessa ajuda, desse caminho que vocês passam. É. Mais esclarecedor, digamos assim, sem muitas fantasias, sem crendices, sem essas coisas fantasiosas, digamos assim. Foi a visão do que ele disse, que eu estou dizendo. Que os outros cultuam por aí, cada um por si. Cada um por si. Dizendo o que eu, Xudeuzebu, percebeu e ouviu o seu didaticamente com você, que foi. Vista pela sete facada aqui. É, e ele estava aqui agora, né? O senhor viu ele. Agora, Diego, antes, quando o senhor, a gente fez aquela interrupção, que ele só deu uma passada, assim, o senhor falou. Não tinha. Ele passa, ele fica em volta, né? Você vê o que está fazendo com o médico. Como apliquei passa, energia em você. Para abrir o chakra, né? Ele estava perto observando. Sabe o que está acontecendo aqui? Por favor, nos informe. Sete facadas está na forma de uma grande serpente. Uau. Desse lado. E ela envolve a sua perna esquerda com a ponta da cauda. É, agora que o senhor falou, esquentou um pouco. Esquentou a perna? É. A ponta da cauda está enrolada na sua perna esquerda. Tá sentindo? Sim. Não sei, estou sentindo que está um pouco mais quente que a outra. Sim, estou dizendo para você que ela está aí. Ela vai chegar até a próxima, o teu pescoço, com o desenho da cabeça da cauda. Barulho da garrafa de novo. O ar saindo da garrafa. Te contei mais da sete facada quando se transforma na cobra. A boca dela faz fogo e os olhos são de fogo, pois que esquentou a sua perna. Eita! Você não sente algo quente, não? Caramba! Isso você não sabia. Realmente. Esquentou um pouco, hein? Não tinha uma razão, porque tá frio aqui. Tanto que você está com roupas, trajes. É, tô com blusa um pouco. Agora eu quero ver qual que é o eixo seu mais pesado. Vamos ver. Quer que eu diga? Pode falar. Que já falaram também. O seu mais pesado que eu vejo seria o eixo da morte. Nossa, esse mesmo. É esse mesmo. Foi o que falaram que ele veio com uma forca, não é forca, uma foice. É isso mesmo. Que alguns chamam de eixo ceifeiro. Olha, velho. É isso, homem. Você está me agradando. Não estou agradando. Quem me disse isso foi um outro dirigente lá de Mogi das Cruzes, lá. Antigo. Eu tenho o eixo mais pesado, é o eixo da morte, que também responde como eixo ceifeiro. Carrega uma. Ele falou assim. Carrega uma foice, igual aquela foice da vida. Ele chegou aqui e ele pergunta se você tem algo a perguntar. Opa! Aí sim. Vou passar a comunicação. Você pergunta e eu respondo. Vou perguntar para ele. Ele me conhecendo muito bem e se permitindo a oportunidade, qual pergunta, e vou colocar outra hipótese ainda antes da pergunta, e ele se conhecendo bem e conhecendo a minha realidade, se ele estivesse no meu lugar, que pergunta ele faria no meu lugar para ele, de forma que eu possa tirar o maior benefício da resposta dele na condição que eu estou? Entendeu? Suas perguntas são complexas, mas os espíritos entendem. Isso, ótimo. Senão, repito. Os espíritos entendem. Boa, boa. Mande ele perguntar para o espírito que bandeio. Qual seria a missão dele nesse plano físico? Porque essas perguntas você da Terra direciona aos espíritos do outro lado. Então, na visão de um quibandeiro, qual seria a sua missão aqui? É isso que ele me pede para perguntar. Perguntar, por exemplo, para o senhor, qual que é a missão do Jefferson? Exatamente, na minha visão de gente que banda. Eita, aí sim. Mas depois que o senhor responder, peça a ele antes de ele ir embora, por gentileza, que ele formule uma questão para mim perguntar para ele também. Tá bom? Pois não. O senhor poderia responder essa questão que ele me pediu perguntar ao senhor? Qual que é a minha missão na Terra na visão de um quimbandeiro? Seu Beuzebu. Sua missão não está traçada nem por luz, nem por telas, porque você tem contato com todos eles. A sua missão foi traçada por você mesmo, independente disso tudo. Você foi um espírito que escolheu estar entre todos e evoluir com todos. Foi esse o seu objetivo. Você não ia discriminar nem aquele que diz ser inferior, aqueles que julgam ser inferior, nem aqueles que dizem ser os mais superiores, porque você ia levar o conhecimento para todos, independente da luz e das trevas. O que importava para você era o esclarecimento, o que importa para você. Você reencarnou, a sua infância não foi fácil. Realmente. Uma infância difícil. Mas conforme o tempo passou, os espíritos se achegaram até você. E assim foi sendo. Mesmo porque, eu digo, espíritos se achegaram de forma perceptível. Não que você não tivesse os desde reencarnado. Mas a sua missão aqui na Terra é fazer o que você faz, tanto que eu estou aqui para ajudá-lo a concluir esse trabalho. Você está no caminho certo, é levar a voz dos espíritos sem distinção, sem julgamentos. Sem censura, né? Sem censura. Você não se importa, às vezes, de um médium estar um pouco desligado da entidade, afastado, ou de ele estar muito aprofundado no transe. Para você, é você tratar da mesma forma. Sim. E isso é a diferença. É assim que você alcança. Você achou o teu meio de alcançar a tua evolução. Assim como eu também procuro o meu meio. Você achou o teu. Sim. Eu também estou procurando achar o meu jeito, eu vou evoluir. Você acha sobre isso? Quando eu achar o meu meio, eu vou evoluir. Enquanto eu não achar, eu não vou nada. Olha. Se eu achar, eu fico aqui. Está mais confortável. Quando eu achar o meu meio, a minha oportunidade de ser útil da forma que eu quero, aí sim. Nem que seja pelo degredo, né? Aí eu vou embora. Claro. Mas até então, mas isso não acontece assim, ah, amanhã alguém vai falar comigo que eu vou sair daqui e vou evoluir. Demora, viu, esses espíritos para fazer isso. Você tem que ser muito bom. Ser muito. Ser acima de coisas canárias. Tá horrível já. Tem que estar louco, mas assim, então eu tenho que subir mais um pouco para poder migrar para outro. Tá entendendo? Sim. Quanto mais conhecimento você tem, mais útil você é. Quanto menos conhecimento você tem, menos útil você é se você estiver nas trevas. E até pro outro lado, beleza. Se você for muito bom também e não tiver conhecimento nenhum, adianta do quê? Não vai adiantar muito de nada. Tem que ter conhecimento e tem que ter bondade. Primeiro adquira conhecimento, depois na outra parte. Boa. E eu ainda estou no conhecimento, quem sabe um dia eu vou voltar lá. Quem sabe daqui a alguns milênios, daqui a algumas forças. Estou muito feliz onde eu estou. Eu tenho um desenho ligado com a parede. É. Que horas? Agora? 3h37 da manhã. Você tem medo? É, não é hora pra ficar batendo na frente. Mas... estou vendo também. Sim. Ele disse que... digamos assim, que dá um caminho para que você conheça o espírito de quem manda. Ele, digamos assim, tem muito contato com o Tata Caveira. Tá entendendo? Ah. Então ele, por ter esse contato com o Tata Caveira, traz uma outra vibração nos seus trabalhos de diálogo. Seria essa forma que ele poderia dizer assim que agrega. Trazer uma outra vertente mais pesada, mas que também pode esclarecer. Boa. Mas, afinal, como também sua entidade diz, todo espírito deve ser ouvido, né? Sim. Que seja por um minuto na eternidade. Que assim seja. Então ele é, digamos assim, tem um contato com o Tata Caveira, tem um conhecimento sobre essa que manda, é um espírito que manda ele, né? É. Então ele... só que ele sabe que você, no caso, não que você não poderia se iniciar na que manda, mas que você, dentro do candomblé, conseguiria manipular outras forças que são mais adequadas às suas vibrações. Entendeu? Sim. Tem gente que nasce com a quimbanda, tem gente que nasce com a umbanda, tem gente que nasce com o candomblé. Cada um nasceu com uma coisa. Sim. Não adianta forçar, tem que ir pra lá porque o espírito quer, porque o orixá quer, né? Você tem que ir pra lá porque lá é o caminho que vai te responder. Sim. Não é verdade? É. Então ele sabe que na tua alma vai responder muito candomblé. Ao invés de quem manda. Sim. Pode responder quem manda, pode. Mas vai, sabe que lá que você vai fazer o negócio vai acontecer. No caso, cada pessoa. Tem gente que dá um bando e faz um negócio. Não manda, acontece. Se bate outra coisa, não tá tudo errado. Uhum. E assim vai ser. Pode mandar quem manda, já. Então, teria a gente lá, isso que ele disse. Que também auxilia no intermédio. Esses espíritos mais pesados que se comunicam através do diálogo e que muitas vezes as vibrações que ele precisa estar ali presente, trabalhando mesmo porque ele tem afinidade de contato a cabeça e seu trancarrolo. Uhum. Ele está ali por perto. Ele não está tão próximo de você, mas isso não significa que mesmo longe ele não tenha alguém exercer sobre influência sobre a sua vida. Embora ele acredite de uma forma, ele tem seus desejos pessoais, que seriam esses. Tá entendendo? Sim. Estou lhe passando as informações que ele me disse. Muito obrigado. Não sair daqui para investigar. Claro. Porque quando a gente, se eu for investigar, eu tenho que desincorporar e atrás da informação. Uma área mágica. É. Então, peço por gentileza ele passar uma mensagem final e depois a gente vem pro senhor passar uma mensagem final sua. O senhor Tiriri foi embora? Está andando na casa. Tá, ele tá por aqui então. Tá, tá. Ele diz assim que tem uma consideração muito grande por você. Que embora você não esteja no caminho que ele desejaria que você estivesse, ele te respeita e tem uma consideração muito grande por você. Então ele respeita seu trabalho com o diabo, ele respeita toda a sua egrégora. Embora ele não goste de alguns, né? É um espírito que gostaria de estar na frente, com certeza. Mas ele respeita e é isso que importa. E se você precisar dele, pode montar aquele mais anjo. Boa, tá certo então. Mentira. Porque tem lugar que é mais baixo, mais vibracional, e que é lá que ele interessa às vezes. Então, para encaminhar para fazer os segundos que vão trair você, tá a caveira volta a mão dele. Ah. Então é assim que funciona. Ah, a gente já não é parte da equipe, então. Exatamente. Ele exerce um trabalho. É. E é assim, você vai evoluindo, então, e você vai trazendo espíritos que um dia, muitas vezes você, principalmente você, os espíritos que caminham com você aprendem muito contigo. Ah. Entendeu? Graças a Deus. Louvado seja. Muito obrigado, Senhor, a morte, por se apresentar aqui e comunicar com a gente. Eu queria pedir sua mensagem no final. Já faz uma hora, mais ou menos, né? Mas, agora, antes da sua mensagem final, eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor. Diga. Se, aqui em Banda, quando é utilizada para fazer a maldade, faz com que nasça no espírito médium ponto preto, que ele vai precisar destilar isso, seja do jeito que o senhor quer ou do jeito que a luz exige, ele não estaria antes causando uma represália a si próprio? Não estaria causando um problema para ter que resolver quando lida com isso? Não era melhor ele logo para um bando e não lidar com essas coisas? Ou ficar ateu? E perder o poder de manipular as pessoas? Olha! E perder o poder de matar quem ele quiser? De amarrar quem ele quiser? De ser reconhecido como bruxo, como feiticeiro? Quem não está disposto a perder esse poder também, assim como nós que estamos nesse lado, nós estamos dispostos a perder nosso poder. Então é um jogo de poder, quer perder o poder para todo lado, quer desfazer-se do conhecimento da magia negra, da magia branca, da magia verde, do que você quiser entender como magia, para todo lado, lá vai ficar apagado, não vai saber nada, vai ficar rodando, charutada para cá, champanhe para lá, que nada acontece. Aqui, pelo menos na nossa quimbanda, a vida do povo anda e tem dinheiro para comprar quem quiser, e aí vai. E tem um poder para manipular, para adivinhar. Isso é magia, isso é fora, isso não acontece com ninguém. Então, para ele, é uma coisa maravilhosa. Ele gosta de viver isso. E gosta de ser quem ele é. Você tem que ser hipócrita. Ele gosta de ser quem ele é. Se ele quiser fazer mal, ele faz. Se ele quiser fazer o bem, ele faz. Então, ele acabou. Você decidiu um ponto preto que eles fazem, que a gente faz para a pessoa, de repente. Mas eu quero te explicar, não é porque a pessoa compra quem manda que ela cria um ponto preto. Seja em qualquer situação, sim, qualquer religião. Verdade. Se ela fazer, mandar uma energia negativa para um mago, mandar uma energia negativa para uma pessoa, primeiro ele tem que se envenenar. Sim. Se envenenou. Você consegue passar o veneno por outro. Olha. Porque é uma energia que você cria na sua cabeça para você mandar para o outro. Então a energia fica aqui. Você vai, você se limpa dessa energia, ela é dissipada. Só que você vai ter uma correspondência quando você tiver que reencarnar para isso. Ah. Voltar. Sim. É um fato. Não tem como dizer para você. Você não vai pagar por aquilo, desculpa. Existem formas de você não, digamos assim, pagar, mas voltar como reparador, para você reparar aquilo, ajustando as coisas. Mas você vai ter que passar por alguma coisa se você quiser evoluir um dia. Eu evoluir, que eu digo, não é, ah, eu morri, agora eu não saio desse estado, não. É você encarnar, é você querer ir para outro campo. Isso é só quando você morrer que você vai compreender. Mas é assim que funciona. Quer estar na luz, vai ter que pagar um preço. Quer estar nas trevas, vai ter que pagar outro. Nas trevas é a nossa zona de conforto. Estou bem, estou tranquilo, está tudo certo. Estou nas trevas. Sim. Faço o que eu quiser, ninguém manda na minha vida, não tenho que seguir regra nenhuma. E assim você vai. Quer ir para a luz? Vai ter que baixar a cabeça, vai ter que seguir a regra deles. E a regra deles é torturar, a regra deles é de uma forma diferente, é você sofrer na matéria de forma. Daquelas formas, eu não quero virar, como eu disse para você, eu não sei vegetativo na cama, não estou disposto a pagar isso. Sim. Então eu não vou ir para a luz de jeito nenhum, a não ser que apareça uma oportunidade, e eu não sei futuramente, não agora, mas que eu pudesse controlar uma certa sociedade. Uma certa sociedade para dominar, para matar já aquele povo evoluído. Seria assim. Fosse o contrário, não aceitaria. Tá certo. Basicamente, pelo que eu entendi, o que a luz oferece é esse processo de ascensão, onde o espírito consegue se dissociar da prisão da personalidade, onde vocês vivem com muito conforto. Tem que se sujeitar, né? É. Vai se sujeitar? Então vai pro outro lado. Eu não vou me sujeitar depois de tudo que eu passei. Pode me tentar doutrinar, que não vai conseguir que eu dobro. É o quê? Eu dobro, que eu tentar me doutrinar. Alô, Exu! Amanhã, amanhã eu estou pronto para vem tentar me doutrinar, falei. Eu vou dobrar a pessoa, eu vou fazer ela virar que bandeira ainda. Capaz de fazer ela virar que bandeira e fazer dentro de manhã mesmo. Claro. Nossa, hipnotizar a pessoa de longe. Uma conversa. Passar a refletir sobre alguns pontos, já estou influenciando ela. É, realmente? Nossa. Diabo velho, o gordado, o gordado, lá vai te comer da sua língua, vou fazer um chicote pra dar nas costas de quem fala mal de mim. E Satanás é que mata, não ferra mais. E quem confiar no diabo, nada que acontece mais. Satanás, é que mata, não ferra mais. Quem confia no diabo, cada dia cresce mais. Ah, o Mivalência de diabos. Ah, o Mivalência de diabos. Seu meu zebo é o diabo. Sete facas na tranca rua, da caveira é o diabo. Lá, oi! Parabéns. Quando você observa tudo que tem que ser observado e tira suas conclusões. Senhor, eu poderia apagar um pouco essas luzes? Não, claro que sim. O senhor quer continuar o trabalho do senhor? Continua. Continua. Pode sim, senhor. Quer que eu faça? Pode deixar que eu faça. Sim. O senhor quer que eu deixe ele tudo escuro de uma forma que dá pra ver? Tem que enxergar a porta. Então tá, então tá. Uma forma mais que não vai ser possível que seja escura. Ah, apontando pra porta, mas mais escuro possível. Assim fica melhor. Meu filho. Já. Fique de costas para a porta. Deixe só um negócio fazer. E se é assim, dá melhor? Isso eu não estou mexendo com rituais, com manipulação de energia, viu? O senhor está dizendo que se houvesse um corte, talvez poderia utilizar o ectoplasma para manifestação. Muito, é, com certeza. Um corte consegue manipular isso muito mais fácil. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo materializar alguma coisa aqui para vocês. Sim, só com manipulação de energia. Apesar que a energia que eu faço aqui dentro está muito forte. Aqui dentro, é? Isso, me ajudou muito. É. Inclusive você também doou. Graças a Deus. Teve um vizinho que também doou. Sarará. É isso aí. E aí, o que é que... Olha, Bruno, uma grande energia nesse local. Uhum. Agora, fica em cargo dos vivos. Sabemos se foi algo perceptível. Mas a magia foi manipulada, claro, energeticamente, né? E que o Atlético faz tudo magia com ritual, com feitiçaria. Se faz as coisas assim, mas... Em respeito, né? Sim. A sua pessoa, você não está dentro de um contexto que mantém o seu trabalho. Sim. Nós vamos trabalhar energia de forma energética. Nós não vamos colocar você diante de um ritual para você ter um sacrifício, coisa que você não está habituada. Claro. Né? Então a gente vai trabalhar da forma que a gente pode, da forma que a gente conseguir. Se conseguimos energizar, amém. Se não conseguir, amém também. Sim. É assim. Mas é aquela coisa. É melhor desenvolver os médiuns para que eles percebam as percepções mediúnicas dele do que fazer algo materializado. É. Para não criar dependência, né? Não cria dependência, o médium tem que ser independente. Ah, eu quero ver o fenômeno físico acontecer, é melhor você desenvolver sua vidência e ver o espírito aparecer na hora que você chamar ele, do que você ver uma coisa física uma vez ou outra. É mais prova viva? Sim. A pessoa te desenvolver, você captar, do que você ter que esperar um fenômeno, um ritual para você perceber alguma coisa. Ah, é. Então, é assim. Aí ele mexe com muita energia. Yes. Pois não? Yes. Alguma outra pergunta para finalizarmos? Não, senhor, é só a vossa mensagem final para esse dia de hoje. Espero que os esclarecimentos que trouxemos aqui possam abrir um pouco a visão sobre que nós não induzimos ninguém a nada. Vocês querem que nós induzimos, mas nós não induzimos, não. Vocês querem, vocês viram, eu digo, querem que nós digamos a vocês que vocês devem fazer isso, aquilo, deixar de fazer isso, aquilo. Mas nós não dizemos isso. Vocês acreditam que nós dizemos. Vocês querem acreditar que nós fazemos você fazer uma coisa ou outra. Eu fiz o mal porque meu Exu mandou eu me ligar dela. Não. Você fez o mal porque você é. Reconheça. Mas isso é mal. O Exu acha ruim, o Exu que manteve acha ruim uma pessoa ser má, de forma alguma. Você ser boa ou má para mim, diferente. O que importa para mim é o que você vai trazer para minha casa, o que você vai trazer para meu lugar. Se você foi mal, uma coisa que não tem nada a ver comigo, para mim é diferente. Mas, seja um pouco mais sincero. Um paralelo que dizia, comer carne não quer dizer que a pessoa é mal ou ruim. Então, Exu come carne sim, Exu se alimenta de energia vital. Não significa que ele seja um ser demoníaco. Você é um ser demoníaco que você come carne? Não. Então vamos ser um pouco mais realistas e entender o mundo dos espíritos. O espírito não sabe o que é isso, não sabe o que é aquilo. Será que não? Hoje na civilização que nós vivemos, muitas coisas dependem das coisas que vocês humanos criam. E os espíritos têm ciência disso. Será que o espírito é tão apagado assim? É verdade, meu filho? Sim, senhor. Será que o espírito não entende nada? Ele está numa outra época? Será que ele não consegue entender? Daqui a alguns anos, talvez, mudem um pouco as coisas. A forma de fumar, a forma de beber, forma de ingerir as coisas. mas o espírito vai se adaptar àquilo ou não vai. Antigamente não era taça, eram outros copos, e eles não aprenderam a beber na taça, no copo mais chique. Antigamente eles bebiam bebidas simples, hoje eles exigem uísques caros. Não teve um certo aprendizado em relação a isso? Digamos assim, eles entenderam o que era melhor para eles, eles sabem que hoje tem muita coisa melhor que antigamente. E tem muita coisa pior do que antigamente. Tem que ver isso tudo, né? O espírito não é tapado, não é cego. O espírito é um humano fora do corpo. É essa a diferença. Aprenda, eu entendo. Será que quando você morrer você não vai saber mais nada da Terra? Você vai ficar preso no seu tempo? Você acha que vai ser assim? Você acha, meu filho? Não. Se aparecer algo novo na Terra, alguma coisa que as pessoas muito procuram, você acha que você não vai entender o que é aquilo? É pra começar que vem daí, né? Eu queria chegar aqui. A gente não dá um salto na evolução, a gente vai acompanhando igual vocês. Sim. E é assim que funciona. A gente vai acompanhando os povos, não existe. Morreu, e daqui 200. Se você de repente morresse e ficasse esperto uns 200 anos depois, você ia estranhar muita coisa. Mas se você fosse acompanhando aos poucos, cada evolução, você ia compreender muito bem como é a humanidade evoluir e como que é essas coisas. Então, quando o espírito desencarna, ele não aparece depois de 200 anos acordado, não sabendo o que está acontecendo, não. Ele vai ao pouco, sabendo que isso é uma coisa, que isso é outra, e que os vivos se comunicam através disso, se falam através daquilo, e assim vai ser. No meu trabalho de Exu, eu preciso trazer essas coisas para o meu trabalho. Meu trabalho é magia e é trazer a espiritualidade de Kimbanda, trazer o caminho de Kimbanda. Eu não preciso de nada disso que vocês têm na Terra para me trabalhar. Mas é porque eu não preciso, porque eu não tenho inteligência para saber o que é. Eu tenho uma falange, eu trabalho uma vibração de Exu e sigo o seu padrão de Exu. Eu sou Exu, Beuzebu. Então eu vou seguir sempre essa forma de trabalhar. Mas não pense que por eu ser um Exu que eu sou apagado, tapado, não sei as coisas que acontecem na Terra. Essa seria a minha mensagem final. Nós sabemos as coisas. Nós somos conscientes do que fazemos. E sabemos o porquê de fazermos cada coisa que fazemos. Que assim seja. Claro, Exu! Tá certo, seu Beuzebu. Muito obrigado pela oportunidade desse estudo, desse conhecimento. E perdoe-nos por ter, às vezes, até nos estendido, onde de repente não seria o caso. Está tudo certo. Tá? Muito obrigado. Dá as suas forças. De intermediar todos esses também contatos com aqueles que estiveram conosco hoje. Salve. Salve. Quer ser bruto de verdade? Prepara o bolso. Mas vai com a pessoa certa. Que é a pessoa que te mostra a bruxaria. A pessoa que não te mostra, essa você cai fora. Porque você tem que se espelhar no seu sacerdote. Você gostaria de ser igual ao seu sacerdote? Ser um cara que não adivinha nada, que não sabe nada, que não faz a sua vida andar? Putz, verdade, né? Se a pessoa para pra pensar assim. Espelha, a vida do seu sacerdote está andando para frente? Não, está toda parada. A vida do seu sacerdote familiar está andando para frente, está toda parada. Claro, e é uma coisa que o seu próprio Tancarro me disse: todos merecem um minuto da eternidade para serem ouvidos. Todos os espíritos. Então seria essa a intenção. Meu Deus. Salve, Granda. Salve. Graças a Deus. O seu diálogo chega a muitos médios, e normalmente esses médios que vivem com esses espíritos da morte, os espíritos acabam tomando conhecimento. Entendeu? Então esses espíritos acabam procurando um diálogo. Isso. Para que se realize aquele trabalho espiritual de esclarecimento, etc. Não é verdade? Então assim, os teus espíritos escolhem as pessoas certas que vão, digamos assim, estar trabalhando naquele diálogo, porque no fundo aquilo ali alguma pessoa vai aprender com aquilo. Nossa. Entendeu? Pode ser mais um esclarecimento diferenciado, um conhecimento diverso, mas para cada pessoa um conhecimento é válido. Então tem pessoas que não vão acreditar no que estou dizendo, mas vão acreditar no que outro disse totalmente diferente do meu sobre quem manda. Uhum. Respeitamos. É. Não é verdade? Sim. Então os espíritos acham válido isso.